jeito de despertar de um sono profundo. O mundo capaz de compreender a música de um vagabundo. A cada segundo, novos entendimentos, ensinamentos velhos, vários entendimentos, ensinamentos novos. Miscigenação cultural dos povos, nós cuidando dos nossos, valendo sangue, a carne, os ossos, destrói. A gente deixa de herança como estudos de um período conturbado, onde pessoas confusas começam a apresentar conclusões mais claras, com referências naturais, deixando rico em minerais o nosso terreno, pra poder erradicar qualquer tipo de veneno, traçando um perfil sereno para gerações futuras, levando luz a áreas que estavam escuras. Loucuras levadas a sério, é sério, nunca se falou tão sério. A adoção de um novo critério, o nascimento de um grande pé. Sem muros, grades, soldados ou canhões, o império das vibrações fazendo uso de sons como legenda de emoções, sensações verdadeiras. Uma bandeira representando todas as bandeiras, espreguiçadeiras armadas ao sol, crianças e adultos brincando de velotrol, os homens de cueca e as mulheres de baby doll, os mais na pilha saem só de cachecol. Ensinamento de caracol, carrega somente o que precisa, alteração na valorização do que você visualiza. Saúde mental grátis, servida por meio de brisa, real interpretação do sorriso da Mona Lisa. A racionalização torna aceitável, não existe situação desfavorável, todos estão certos, não tem errada. Essa aqui é a grande piada, de tremendo mau gosto, mas é a força da mudança, pelo amor e pela fé. A compreensão exata das palavras do MC de Nazaré. O Oriente e o Ocidente passam um fino pente em suas diferenças, unificando todas as crenças, moral e intelecto, no equilíbrio perfeito, como que feito, um para o outro, como que feito, uns para os outros, como que todos, feitos para todos. Dias de clareza total, amor incondicional, bem ou mal, apenas extremos de uma coisa só. Das cinzas ao pó, e assim sucessivamente, o corpo vê, a alma sente que fazer pelos outros é fazer pela gente. Egoísmo consciente, e novamente estarei disposto a compensar meus atos falhos, que tenham início os novos trabalhos. Por gentileza, por gentileza.